sem você pra pegar no meu peito e ficar me prendendo, bebendo mais, chamando menos. Pelos mares da vida, curtindo assim, tô vivendo. A rocha Sobradinho! Vem a rocha com a Ladisa! Chamou! Hoje eu posso dizer que esqueci você e me livrei daquele amor. Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz e você nem um pingo de falta me faz. Eu tô feliz, tô renovado. Pra beijar eu tô livre, mas pro amor tô bloqueado. Sem compromisso, despreocupado. Só quem tá solteiro joga a mão no céu. Joga a mão, que tá aí bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo, bebendo mais, chamando menos. Pelos mares da vida curtindo assim, tô vivendo a rocha, rocha. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo, bebendo mais, amando menos. Pelos mares da vida curtindo assim, tô vivendo. Ô, paixão! É hoje que a gente vai até de manhã aqui, viu? Venha, chamou a Ladinha. Hoje eu posso dizer que esqueci você e me livrei daquele amor. Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz e você nem um pingo de falta me faz. Eu tô feliz, tô renovado. Pra deixar eu tô livre, mas pro amor tô bloqueado. Sem compromisso, despreocupado. Quem tá comendo água, levanta, levanta a mão. Canta, canta, canta. Bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo, bebendo mais, chamando menos. Pelos mares da vida curtindo assim, tô vivendo, solta a voz, canta. Beijo. Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo, bebendo mais, amando. Joga baixinho com o povo canto. Baixinho, baixinho, baixinho. Quero ver, quero ver o bebendo. Oh! Sem você pra pegar no meu pé e ficar me prendendo, bebendo mais, chamando menos. Vem arrochar com a Ladinha. Bebendo mais, chamando menos. Sem você pra pegar no meu pé, ficar me prendendo, bebendo mais, amando menos. Pelos mares da vida, curtindo assim, tô vivendo. É muita paixão.